para os putos. Esse é o ritmo do meu bairro. Sempre junto, sou Pedro Santo Inácio. Todo amor, as ruas que eu represento. De pé, primo, fé em dobro, bom guerreiro. No olho do inimigo é meu sangue que eu vejo, primo. Que Deus lhe guarde, não esqueça do nego, primo. Não importa a ideia que cê tem de si mesmo, primo. É você pra você e o mundo fudendo, primo. Se eu tô no corre é por amor à camisa. Só escorre doido, yeah. Sem garantia, primo, não é mole. Os putos me acham rude, mas não fode. Viver de brisa, não tô pudendo. Mas tem quem goste nela, isso não vira. Até quem ao contrário prove no bolso. Qualquer, né, doido? Tipo pra dar sorte. A nega mãe do moleque acha que eu tenho futuro. Não vou desapontar que malandro não deixa furo, mas confiar em quem? Um mundo corrompido. Eu tenho os pés do inferno e nego na maldade comigo. Mas dessa não, doido. O sentimento é recíproco. Vem e toco que sou, né? Tô convicto. Quem é pra tá aqui já tá. É o nego. Se for pra se adiantar, é nós mesmo. Se ninguém quiser provar, tem veneno. Eu não vou parar. Arararara. Quem é pra tá aqui já tá. É o nego. Se for pra se adiantar, é nós mesmo. Se ninguém quiser provar, tem veneno. Fazer uma grana, eu tenho eu mesmo. Ei, a rua me chama, eu vou pra arena. Luta, guerreiro, enfrenta os fila da puta primeiro. Bença, mãe, pra que eu vença assim mesmo. Sem saber quando vem seu fim, eu chego. Sem medo de encarar o mundão. Cada dia mais forte, eu vou dar um balão. Vou encarar, azarear, eu não vou parar. Foda que embaça várias. Pilantragem traz mágoa, me faz raiva. Foda ser capaz de sarar sem matar um cara. Vou dizer, quer viver, então rala. Não quer morrer, então não me atrapalha. Meu senhor, por favor, perdoa. Só quero amor e coisa boa, senhor. Salva minha mente, me guia. Minha vida, minha firma. Abre meus caminhos, ilumina. Da inveja dos inimigos, livrar. Enquanto ninguém me te papa, eu não vou parar. Ararara. Quem é pra tá aqui já tá. É o nego. Se for pra se adiantar, ninguém quiser provar, tem veneno. Eu não vou parar. Arararara. Quem é pra tá aqui já tá. É o nego. Se for pra se adiantar, é nós mesmo. Se ninguém quiser provar, tem veneno. Eu não vou parar. Arararara. Eu vou seguir sincero e sem medo. Na letra de Deus vou e vou mesmo. Aí diga, mas eu não dependo. Justo como o mundo e vivendo. Tô na rua, e a rua sabe o que eu penso. Sou a rua, e a rua vence quando eu venço. Glória. A fé não me deixou sucumbir. Nas pretas gatas, senhor, pronto pro que for. Tamo aí, chapéu que vagabundo. Meu mundo luto de luto pelo amor contra o mundo. Quem é pra tá aqui já tá. É o nego. Se for pra se adiantar, é nós mesmo. Se ninguém quiser provar, tem veneno. Eu não vou parar. Arararara. Quem é pra tá aqui já tá. É o nego. Se for pra se adiantar, é nós mesmo. Se ninguém quiser provar, tem veneno. Eu não vou parar. Arararara. No olho do inimigo é meu sangue que eu vejo, primo. Que Deus lhe guarde, não esqueça do nego, primo. Não importa a ideia que cê tem de si mesmo, primo. É você por você e o mundo fudendo, primo. No olho do inimigo é meu sangue que eu vejo, primo. Que Deus lhe guarde, não esqueça do nego, primo. Não importa a ideia que cê tem de si mesmo, primo. É você por você e o mundo fudendo, primo.